Acorde de manhã cedo para trabalhar, venha que amanhã você pode já não estar. Tome seu café, Zé, e dê um beijo na sua mulher antes de sair. Pegue o ônibus sem reparar a superlotação dessas cadeias, sem notar o cansaço do pagodão. Não perca o ponto, Zé, amanhã você pode não estar. Cumprimente o motorista antes de sair sem reparar o atraso que já está. Fume seu primeiro cigarro do dia, Zé, sem notar o lixo deixado no chão já sujo da rodoviária. Não chore, Zé. Nem vendo essas crianças sujas, pobres, pretas, vagabundas. São pivetes baldios que roubam nos dias e cheiram mais tarde. Pois já é tarde, corra, corra, corra, pois amanhã você pode não estar. Trabalhe sem notar, Zé, o operário em construção que você é. Não perceba da maldição o segredo que se tem. Agora é hora, Zé. Volte pra casa a pé para o ônibus, do ônibus para os destinos. Mas não repare as perebas nas pernas dos meninos saudáveis que jogam bola descalços, mas rindo. Não note que está. Não note que este sorriso é fruto do mais simples, pois eles são pobres, é. E não perceba que são o nada da humanidade, manipulados, sacrificados, esfolados, estuprados. Não note, Zé, não chore, Zé, por eles, pois já é tarde e já à espera de você está sua mulher. Agora veja no seu prato o feijãozinho preto do pagodinho gostoso de ontem, mas não veja na sua casa o embolso que não há. Veja apenas a laje do pagodinho gostoso de ontem. Nem note as lágrimas que caem no seu prato, pois amanhã você já pode não estar. Repare apenas que já é tarde. Durma, Zé, para acordar amanhã cedo para trabalhar.